Sexta-feira muito louca, era dia de resenha. Mas a Ale que me chamou, falou que hoje tem esquema. Eu não sou bobo, já me planejei. Hoje é dia de maldade, já vou descer pro play. Eu e você, brota aqui mais tarde. Hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Tá sem limite, eu e você, brota aqui mais tarde. Hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Eu e você, brota aqui mais tarde. Hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Sacanagem, hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Tô te esperando, bebê. Calma, amor, tô me arrumando, deixa tudo preparado. Daqui a pouco eu tô chegando. Calma, amor, tô me arrumando, deixa tudo preparado. Daqui a pouco eu tô chegando. Calma, calma, vem pra cá, amor. Calma, calma, calma, amor. Calma, calma, calma, calma, amor. Vem pra cá, amor. Calma, calma. Calma, amor, calma, calma. Calma, calma, calma, amor. Tá bom? Sexta-feira muito louca, era dia de resenha. Mas a Ale que me chamou, falou que hoje tem esquema. Safadinho, hein? Eu não sou bobo, já me planejei. Hoje é dia de maldade, já vou descer pro play. Eu e você, brota aqui mais tarde. Hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Tá sem limite, hein? Eu e você, brota aqui mais tarde. Hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Eu e você, brota aqui mais tarde. Hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Sacanagem, sacanagem. Hoje a noite vai ser quente, vai ter muita sacanagem. Tô te esperando, bebê. Calma, amor, tô me arrumando, deixa tudo preparado. Daqui a pouco eu tô chegando. Calma, amor, tô me arrumando, deixa tudo preparado. Daqui a pouco eu tô chegando. Calma, calma, vem pra cá, amor. Calma, calma, calma, amor. Calma, calma, calma, calma, amor. Vem pra cá, amor. Calma, calma, calma, calma, calma, amor. Calma, calma. Ai, Letícia Azevedo. É da Vicky Knipe, tá bom?